Europa 083, short final. Europa 083, contact tower, 118, decimal, mais 5. Livre táxi, em frente, via Juliette, portão 06, TAM 3305. Via Juliette para 06, TAM 3305. Boa noite, TAM 3398, acione identificação, desço para o nível de voo 050, chegada máxima. Corre no solo controlado. Torre, o Papa Tango Maxale Alfa passou o externo, condições Vitor Maxale, propõe intenção de pouso 17, se autorizado. Sim, está autorizado o bate pela direita, reporte nacional da 17, plano cancelado 244, reporte nacional Maxale Alfa. Botar na final, Maxale Alfa. 19287, Arima, depistando 0. Arima, depistando 0, 19. Prossiga. Confirme, parte o que deseja prosseguir. Autorizado, táxi a baixa altura para o Aerostar em Aquidata Chai. Cruzeiro de Juan de Grau, direct 445, bracket running by your right, contact to Grau, 11.9. Okay, by the way, ground 121, decimal, land out of 083. Passo pela direita, 07, baixou e travou, Papa Tango, Max, Charlie Alpha. Max, Charlie Alpha, prossiga, e agora instruções para pouso na 07, Max, Charlie Alpha. Firma, 07. Europa 083, boa noite. Taxi approved via Alpha. And call me again before taxiway Juliet. Taxi approved by Alpha, call you before taxiway Juliet. Europa 085. Mantenha a posição e aguarde. Condor 22. Gol 1076, da presente, foi direto Duna. Direto Duna, 1076. Gol 9227, autorizado decolagem de pista no 0, vento 090 graus, 139. Livre decolagem na 10, 9227. Max Ali Alfa, projeto travado, confirme. Afirmo, autorizado o pouso. Afirmo, pouso pista no 7, autorizado, 090 graus, 139. Max Ali Alfa. 1-1-0. 1-1-0-5, né? Tá 3398, redução para 2509, número 4 na aproximação. 2509, tá 3398. Ingresse na pista, taxi sobre a pista, chame a torre em 11895 para a decolagem. Tenha uma boa noite. Charlie Alfa, vamos falar com o backtrack, confirme o pai. Prezado backtrack, ingresso no pod 5, acesso na frequência livre, Max Charlie Alfa. 9287, decolar 248, controle 120, decimal 8. 208. Goma 076, desce para 2000 pés, autorizado sinal LS, porta estabilizada. 2000, portaré estabilizado, 076. Controle, boa noite, é o gol 9287, decolado passando 2000 pés. Boa noite, gol 9287, contato radar, suba para o nível 360, vou direto Lida. Direto Lida, da presente. E o 5972 desce para 3000 pés, Piringal 1090. 1010 para 3000 pés do Rio 5972. Europa 083, clear to join the Juliet to gate 11. Juliet gate 11, Europa 083. Romeu Tango, Sami Torre, 1185. Tango, puxando aproximação, reporte sinal de 3 milhas da 17, Tango Golf. Boa noite, voo 604, autorizado chegada a Mari, descer o nível de voo 060, redução para 2509. Número 4 na aproximação. Condor 22, autorizado decolagem pistão 0, vento 080 graus no 09. Redução para 250 mais, número 5 na aproximação. Reduzindo para 250, descendo para 5000. Já se quiser. Vou acender a minha dedução. E o 5972, curva à esquerda, proa 195. Esquerda, proa 195, eu. Tan 3398, redução para 2109. 2109, Tan 3398. E o 5972. Redução para 1809, para o curso do localizador, curva à esquerda, proa 145. Desce para 2000 pés, reporte estabilidade. Desce para 2000, toma proa 145. Reportará estabilizado o localizador, rio, e reduzindo para 180 nós, o rio 597. Controle Salvador, boa noite ao Condor 22. Boa noite, Condor 22, contato radar, suba para o nível 330, vai Puka. Direto Puka 330, Condor. Tá, 3318, desce para 3000 pés, que nega 10, 10. 3000 pés, 10, 10, tá 3318. Estabilizou, voo 0076. Voo 0076, reduza para velocidade de aproximação, complexo sinal, Sami Torre, 1895. Doutor Golf, ele pousa pista no 7, vento 080 graus, 109. Frente, ele pousa no 7, Tango. Torre Salvador, boa noite, eu vou no 076, estabilizado em LS, está uma milha do marcador externo, baixar a travada. Pelo 076, continua a aproximação, querendo 0 1 0 1 0 Agora as instruções para pouso. Informa agora uma aeronave pousando na cabeça 017, não vai interferir com a sua aproximação. Gente, o 076. O canal 6224 está presente, vai direto do Luna. Então, 3398, desce para 2000 pés, autorizado na linha, essa parte estabilizada. Salvador, boa noite, o Rio 5972, 6 milhas do externo, mantendo 2000, qual o localizador? 5972, que negar 10, continua a aproximação, aguarde pista livre. Continuando, aguardando a pista livre, Rio 5972. 1076, livre pouso, pista 10, vento 080 graus, 109. Livre pouso, 1076. Milton Golfo, no solo 55, confirme pátio. Autorizado backtrack para ingresso na base, estacionar a presença livre. Gol 9227, Sam Centro Recife, 1251, Neoterm 13325. Quer confirmar para o 9278? Sam Recife, 1251, Neoterm 13325. 1351 e 13325, obrigado. 1251. 1251 e 13325, obrigado. Oceanai 6224, redução para 2109. 2109, reduzindo 6224. Gol 604, redução para 2109. 2109, 604. Salvador, é o 355-95, a sua identificação. Adicionado aí. 355-95, contato radar 75 milhas, Nordeste Salvador, voe direto bom, reporte no convidado descida. Negativo pelo para o 355, se possível. Autorizado. Ok, drone pelo, muito obrigado. Luno 076, no solo 57, BRP pela direita, chame solo 1209. A direita, 209, chamará o Luno 076. 24, desce para 2000 pés, redução para 1909, autorizado sinal IDS, porta estabilizada. 2000 pés reduzindo 909, está reportado estabilizado, via 2200. Gol no 604, desce para 3000 pés, redução para 1909. 3000 pés, 1909, reportado. Autorizado posto pista no 0, 080 graus, 099. Autorizado posto pista 10, Rio 5972. 6. Prossiga o seu táxi na Alfa, chame antes da táxi Juliette. Alfa, antes da Juliette, chamará o gol 9076. zero, táxi, tem 154-330 Natal. 154-330 Natal. Tá livre o táxi via Pátio 1 no Índia e Alfa. No ponto de espera, chame a torre 1895 para decolagem. Tenha uma boa noite. Ocean 63-10. O altímetro agora 10-10. Pátio 1 no Índia Alfa, 1895. Boa noite, conferência. Tá 3398, completo final de chame torre, 1895. Solo 00, libere pista pela direita, chame solo, 1219. 1219, só para informação, cruzamos a pista 17, o vento estava de 60 com 18 nós. Sim. São Juliette, o voo no 076. O voo no 076, observa o Avianca taxiando no pátio principal. Assim que ele estiver liberado do cliente, ingresse pela mesma para o portão 02. Gente, observando o Avianca, após a passagem do mesmo, vai para o 02, via Juliette, o voo no 076. Boa noite, Rio 5972, taxi na Alfa e Kilo. Para a posição 10 do Pat 3. Alfa, Kilo, posição 10, Pat 3. Sim, vai pegar mesmo. 67 de repouso, 10, 1000 e Goma 604 para o curso do localizador, curva à direita, proa 060, desce para 2000 pés, livre NS, aposta estabilizada. 060, desce para 2000, vai reportar com a estabilidade. 6224, localizador. O Sané 6224, reduza para a velocidade de aproximação, segue tráfego nacional, curva 30 graus C, complexo nacional, torre 1895. 6895, 6224. Torre Salvador, boa noite, Chané 6224. É 224, cuja aproximação, que é legal no 0 no 0, negócio de pista livre. Guardando 6224. Boa noite, 6310, ponto de espera, pronto. 3310, mantém ponto de espera, dono zero. Entendo. São 3398, no solo 03, libere pista pela direita, solo 209. 209. Salvador, boa noite, é o TAN 3398, livrão. TAN 3398, boa noite. Prossiga o táxi na Alfa e Juliette para o portão 08. O senhor pode confirmar a condição meteorológica na final do ano zero? Alfa e Juliette, hotel 08. Turbulência leve, cara. Ok, vocês. Sim, a gente agradece a informação. Então, a turbulência é leve na sinal 10. Ah, tá bom. Obrigado pela informação. É, livre pouso 6224. Decola sem parar. Mandei a ponte de espera da 10-6310. Salvador, muito boa noite. Da 3305, informação Alfa. 604. Bruno 604, complexo final, chame torre 118. 245, 604, boa noite. Boa noite. Está autorizado para Recife, nível de voo 330, pela APRO WISC 58. Decola da cabeceira 10, com curva à esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é 5515 e o controle em 120.8, corteja. Sente autorizado 330, Recife via Upper Whisky 58, decolamos da pista 10 na Puca, transição Caju, 5515, transponder 1208, é o controle, o da 3305. Da 3305, correto, cotejamento, chame para o acionamento. Reportará da 3305. 19, agilíssimo manobras. Agilizando 219. Olá, Salvador, uma boa noite, CPN 6224. Poxa, 6224, boa noite, taxi na Alfa e Juliette para o portão 01. Alfa e Juliette para o 01, 6224. Torre Salvador, boa noite, meu nome é 04, baixa travada na final da 10. Nome é 04, que nem galo 010, com a aproximação, agora está livre. Agora está livre, 10, 604. Machado travado, confirme? Ah, machado travado. Livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Informe que a aeronave que pousou à frente tomou leve turbulência na final da 10. Tá, sim, que livre pouso na 10. 604, obrigado pela informação. Metriz no zero, vento lado 07, controle no 0, decimal 8. 08, bom final de semana. Controle, boa noite, 6310, Oxa. Boa noite, Oxa, na 6310, contato radar, vai para o nível 350, vou direto Puca. Direto Puca, Oxa, 6310. Oh, controle, o trip 5515 está no ponto ideal. Trip 5515, desce para 2000 pés, Senegal no 090, livre aliança, pode estabilizar. Ok, para 2000, reportarei estabilizado, seria possível a proa Duna? Autorizado, 3555. Ok, Duna na proa, graças. No 604, no solo 09, libere pista pela direita, chama solo 1-2-1-9. Libera a direita e solo é 219, 604. Salvador, boa noite, meu nome é 04, livrou a pescoça. Boa noite, 04, boa noite. Taxi na Alfa e Juliette para o portão 03. Alfa e Juliette para o 03, 604. Salvador, boa noite, está 3-1-7-0, passo 220 para 150, tem a UIC. Está 3-1-7-8, confirme? Afirmativo. Gente, está 3-1-7-8, adicione identificação, vou ir direto Duna, desce para 2000, país, que negar no 0-1-0. Vou Duna, descendo para 2000, no 0-1-0, ok. Salvador, Xena M310, poderia voar a Cajuda pra gente? Aguarde. Ana M3 do